14.000, pelo Dona, reportado estabilizado no ILS, né, 6313. BR-748 BR-Jet, boa noite, senhor. Identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o nível 050, QNH10 na mira. Até o 050, ajustado 109. Autorizado, zona 6748. Duna da presente, o sinal 6313. A Prodiduna tem condições de interceptar e completar o procedimento? Afirmativo. Autorizado, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, o sinal 6313. Webjet 6748, desce para 3.000 pés, que nega 1.06, está livre das restrições da chegada. Toyota 3662, ponto 0.0, pronto. 3662, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, 3662. Localizador, chamei a 6303. 6303 completa aproximação, torre 98 decimal 95. 895, obrigado, 6303. Alfa Yankee Romeo. Alfa Yankee Romeo, está autorizado início do rebote, reporte ao término. Decola os 45, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 1208, 3, muito obrigado, boa noite, controle. Torre do Salvador, muito boa noite. Sena 63, no 3, foi estabilizado e LF da 10. 8, contato radar, subir, mantém o nível 370, sai da mão. 370 na mão, quando possível direto, frotinho. 3858 Tatan, está presente, curva esquerda na proa de Cogbu, após Cogbu, Sam. Curva após front, está 3858. Livre decolagem, vento 1, 90 graus, 08 mais. Iniciando 3662. 9-6-3 no 3, livre pouso, pista 10, vento 1-10 graus, 099. Livre pouso 63, 1-3. Controle 1-2-0-8, uma boa noite. 2-0-8, boa noite, 3-0-8. Na 3-0-8, contato radar, submontanha o nível 370 na saída PUC. 370 na PUC, contato 3-0-8. Solo 49, Solo 1219, livrando direito, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Solo, Salvador, muito boa noite, você é 6303, livrando o circuito. 6303, muito boa, prossegue via Alfa, me chamando do Juliette. Alfa, chamando do Juliette, 6303. Para o 6748, desça para 2000 pés, que é negar no 0 no 6, reporte estabilizado no LS, que se rende a pistola 0. Apenas mantenha a proa de duna devido à área proibida próximo ao marcador externo, entre a posição duna e entre a posição ETAP, devido a essa área proibida devido à presença da presidente Dilma em Salvador. Então mantenha a proa de duna, certo? Oi? A 3858 submantém o nível 370. Centro Recife no 2545, no 2085. 1245, 2085, 3858, obrigado, boa noite. Dono 604 para Fortaleza, está autorizado nível 370. Sobre a coluna 10, cumpre o perfil da saída Momo Frote após decolagem em curva à esquerda, 5065, que é o código transponder, 208, é a frequência do controle. Estou aqui no táxi, na 303. Frente autorizado, Fortaleza, nível 370, Terra do Panther, roda 10, na Momo Frost, curva esquerda, zona 5065, controle 208, voa 904. Proteja mais correto, chama quando próximo para o push. Oceania 6303, ingresso Juliette pro 4. Juliette pro 4. Respeite acionamento, Oceania 6300, no momento do 6310 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado. Dá 3662, Centro Recife, no 2545, no 2085. 2545, 2065, 3662, vou lá. Para o táxi Ocean 61, o novo número. Temos Moto 61 a bordo, no final da Natal, com 3 horas. Essa nota. Entre contorno Índia e Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1016. Corrigindo no 895. 895, mensagem com 18. Livre pouso de soma 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0 mais. Livre pouso, 7, 4, 8. Boa noite, hoje é 63, 1, 0, 1-0, pronto, frente ao tráfego nacional. Chanel 6310, após passagem do tráfego nacional, ali mantém no 0. Ali mantém, após o tráfego. Jet 748, solo 01, solo 121, deixa uma mais, livrando a direita, uma boa noite. 219, obrigado, livrando a direita. Hello, Alpha 083, Spock, Ident, Clear, Bom Arrival, descendimento em 4000 feet, Canadian 015. Alfa Juliette pro 05. Alfa Juliette pro 05, mensagem para o 05. Tela de colagem, 63, 1-0. 3 no 0, decola o 03. Controle 120, décima 8. Boa noite. 1208, 63, 0. Controle Salvador, Ocean Air 63, 10, Napuca. Ocean Air 63, 10, contato radar, submantenha nível 350, na saída Puca. 350, saída Puca. A senhora identificação, autorizado chegada a Mari, desça para nível 050 e QNH 1096. Mantenha a chegada 3305 ao número 2 da aproximação. controle Salvador 6310, pode falar Caju? Qual é a coordenação, 6310? Guardando. Solo, gol no 604, puxa acionamento, está no 9. Gol no 604, aguarda para puxa de aeronave da Trix, o fator de dano remoto. Guardando. No mesmo, na frequência no 2545, no 2085. 2545-2685, Oceaneiro 6310, boa noite. Boa. Aero Europa 083, descendimento tem 2000 feet, after pelo position, turn 81016. And create final approach, let's exhale, runway 10, report start. After pelo position, create 2000 feet. And create final approach, report established. Com 67 de POB, 6 horas e 30 de autonomia, alterna Recife para o táxi. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1016. Índia Alfa, ponto de espera 1895, boa noite ao 52 na mesa. Boa. Gol no 604, coordenando com a equipe de sol, assim que o tráfego da tripe inicial táxi, autorizado puxa no 9. Entra, 604.